Começou o MRG. Pra você que não tem o que fazer. Quando você quiser ouvir opiniões de bosta, é de graça, clique aí. Afinal, quem se importa? MRG. É um animal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio de quadrinho número 82, senhor Afonso. Olha, nessa quinta-feira do ano de 2010, nosso senhor Cthulhu. Vocês não adoram Cthulhu, não? Sou só eu? Eu adoro o Astro Boy. Ah, é verdade, Roberto. Falamos na terça-feira sobre o desenho do Astro Boy. E quem achou que a gente fosse falar de Astro Boy também nos quadrinhos, se enganou. Amém. E aí, meus queridos? De ontem pra hoje, alguma novidade? Roberto, você quase nunca conta história. Pois é, hoje, cara, eu tô morrendo de sono, né? Tô cansado. Tá trabalho cansado? Muito no Matando Robô Gigante. Claro. Come on, don't bullshit me. Então, o que acontece? Ontem eu saí pra me divertir, né? E voltei muito tarde. Então hoje fui trabalhar, 6, 7 horas da manhã. Bêbado. Também. O cão foi quem botou pra valer. E aí, cheguei no ônibus ouvindo lá MP3zinho. Cara, eu dormi. Uhum. E eu babei no braço da mulher ao meu lado. Que mulher nojenta, cara. There's something wrong with us. Something very, very wrong with us. Cara, o pior foi, tipo, sabe quando a pessoa tá te olhando com uma cara, assim, de respeito, porque você acabou de acordar, ela sabe que não foi culpa sua. Uhum. Mas que porra nojenta. Cara, não foi respeito não, Roberto. Desculpa te dizer isso, mas, gente, se vocês encontrarem com o Roberto na rua, a probabilidade de vocês atravessarem com medo dessa figura é muito grande. Por quê, cara? Porque tu tem cara de bandido, cara. Dadinho é o caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. O nome dele é Zé Pequeno, tá entendendo? Afonso, cadê os avisos de hoje? Ah, essa semana estamos explicando que, na verdade, o e-mail do Matando Robô Gigante não vai ser mais avisado no começo do programa, Diogo. Ah, e Roberto? Que coisa boa, hein? Pois é, ninguém aguenta mais aquilo e, na verdade, o lugar do e-mail é na leitura dos e-mails. Então, aguarde até o final do programa pra saber pra onde você mandar o seu e-mail. Então, vou aproveitar aqui e pedir pra você. Roberto, aproveita que você vai limpar a barba e vira a página. Ah! Piada. Passa tua carteira, mulher. Ih, olha lá. Matando Robô Gigante e tem quadros para os quadrinhos. Olha que bonito, hein? É, tá vendo? Tem quadros para os quadrinhos. Fazemos review, falamos sobre coisas. Tu tá perdida, né? Tô. O que acontece? A gente recebe e-mails, às vezes, perguntando sobre as coisas que estão acontecendo na atualidade, que a gente, pô, quando faz um review, né? Quando comenta sobre um assunto específico, a gente não fala do dia a dia, do momento, do quadrinho acontecendo. Isso, e não cabe tudo no Matopilota normal num episódio, né? E são nesses momentos que a gente traz um Matopilota gigante, que é uma grande atualização que o Matando Robô Gigante faz sobre as últimas coisas que aconteceram no mundo dos quadrinhos, etc. A gente comenta aqui, fala muita merda e ganha muito X-Fill. É verdade, né, cara? Como a gente ganha excuse-me quando a gente faz essas paradas, né? Mas é, eu ouvi isso uma vez, não lembro de onde foi, mas é fazendo merda que se aduba a vida. Hasta la vista, baby. Matou o pilota gigante. Meu Deus. Acho que na família do Roberto eles mediam qualidade pela potência do grito. Só pode ser. A família de Banshees, né? Cara, que horror. Uma referência de quadrinhos, ó. Olha. Ó. Cultura. Ó. amigos, Crepúsculo, a saga de Stephanie Meyer, que está dominando o mundo. Pô, a gente vai abrir o episódio de quadrinhos com Crepúsculo? É isso? Não. A gente vai abrir o episódio de quadrinhos com a versão mangá de Crepúsculo em one shot, meu amigo Afonso. É como se fosse uma revista só, exatamente. Meu Deus. Ah, ele vai, o livro vai ser todo na... O primeiro livro é uma revista inteira? É uma revista inteira, exatamente, é senhor Diogo. Você mata ou pilota? Ah, meu amigo, eu piloto porque eu já sei o que dá de presente pra Dona Maria de aniversário. E você, Afonso? Cara, Afonso é fãzinho de Crepúsculo, que eu sei. Eu sou fã? Ah, mas é. Não, eu respeitei o filme pelo que ele é. Aí, Diogo, tentando tirar o corpo fora agora, Diogo. Ah, é. Eu piloto porque quem vai comprar isso é aqueles fãs de mangá, aqueles mangás emo. Welcome to my life. Atenção, ouvindo, não tô falando que todo mangá é coisa de emo. Mas Fruit Basket, por exemplo. Mas Fruit Basket é coisa de emo. E essa galera que curte vai gostar muito daquela mela cuequice, entendeu? De vampiro, e vai ficar com todo mundo com aquele olhão escroto e tal. E então eu piloto porque essa galera precisa se divertir também. E você, Roberto, que tem familiares, aparentemente, né, nipônicos? Não, eu piloto, porque eu já sei o que dá pro Afonso de presente no aniversário dele. Ah, que gracinha, olha, obrigado, meu amor. E o X-Factor? Vocês sabem o que é o X-Factor, correto? Cara, X-Factor é mais conhecido em português como Fator X, que transforma as meninas superpoderosas no que elas são. Muito bom, Diogo, muito bom. Boa saída para você. O primeiro X-Factor, ele era formado pelos X-Men principais. Entendeu? O que que acontece? No meio da década de 80, teve uma história do X-Factor que fez muito sucesso, escrita pelo Louis Simonson. Foi lá pra 85, 86, isso, né? E aí a história parou. Agora, eles vão relançar uma minissérie, na verdade, X-Factor Forever, que vai continuar a história como se fosse um universo paralelo, lá de onde parou em 1985. Excellent! Veja você. Ignorando os fatos que aconteceram depois com os heróis. Afonso, você mata ou pilota essa ideia, essa minissérie? No caso, então, eles vão pegar uma linha do tempo e vão contar o que aconteceu naquela linha do tempo lá. Como se você voltasse e acompanhasse a história que passou naquela época. Isso. Vai continuar. Vai ignorar o que aconteceu depois com os heróis e vai continuar dali. Cara, eu piloto. Eu acho que é uma boa desculpa pra você explorar uma época, uma formação qualquer dos X-Men. Eu acho que você podia fazer isso com qualquer época do X-Men e lançar uma revista nova aí, por que não? É divertido, você não tá machucando ninguém. O que você acha, Diogo, dessa loucura? Olha, meu amigo, eu não tenho muita opinião sobre X-Factor, eu nunca li muito, eu sempre fui mais fechadinho no X-Men mesmo, mas eu particularmente não compraria, porque eu já acho que tem muito tipo sobre a mesma coisa no mercado, assim. Então eu não piloto. E você, Beto? Cara, o piloto é uma minissérie, não vai ser uma saga, não vai ser uma revista aqui. Ah, não? Mais uma revista. Eu falei que era uma minissérie aqui no começo. Então eu piloto, eu ia comprar, sei lá, 4, 5 revistas e ler uma historinha diferente, que pode guiar os personagens a rumos diferentes de onde eles estão hoje. Acho que é uma coisa interessante, é como o que aconteceria se... É, mas é engraçado porque é isso que leva o X-Men a ser uma coisa tão louca, né? Porque sempre tem um... Ah, e o que aconteceria se... Ah, vamos voltar e mostrar o que aconteceu com aquele desgraçado que caiu lá no bueiro. E aí, aquele mutante lá que todo mundo achou que tinha morrido. Um escritor não sabe o que o outro fez. Cara, X-Men é um saco. X-Men é uma loucura. É um saco. X-Men foi muito legal, mas foi. Não é mais. Ah, tem coisa boa saindo hoje aí. Não. Não? Fala uma. Eu vou falar que eu quero saber o próximo mata-pilota. O próximo mata-pilota é uma coisa curiosa. Olha a Marvel que a gente falou aí semana passada deles. Eles vão lançar uma revista pra meninas. Veja você. Mas qual o conteúdo? Que vai se chamar Marvel Heroes. Heroes? Tipo Heroes? É, não, seria Marvel Heroes, mas o Her... Aham, de mulher. Vai referenciar... Tipo She-Ra. Mas qual é a história disso aí? Como é que é? Vai pegar as personagens como a Vespa, a Mulher Hulk, a Miss Marvel e algumas outras e vai tratar elas na adolescência, tendo que enfrentar os heróis, as coisas, mas no ginásio, com os probleminhas das meninas, as coisas das meninas. E o grande lance é que vai ser escrito por uma mulher mesmo. Tá, ainda bem, né? É o mínimo, né, se fazer. E a arte vai ser do Craig Rousseau, pra quem interessar. Pra quem interessar. Diogo, você mata o pilota em uma revista teen para meninas. É quase uma patricinha de Beverly Hills de capa, né? É, tipo, três espiãs são demais, né, cara? É, tipo isso. Eu acho legal você ter uma revista focada na para menina, na cidade e tal. Mas entra um pouco também naquela parte do que eu acho assim, o público adolescente ele tem muito que se identificar. Identificar? Eu falei errado? É, perdão então. Eu assumo imediatamente quando eu erro. É, agora já tá mais tranquilo, né? Prevenção de dano. Não, eu acho que o público adolescente, todo público, ele tem que se identificar de alguma forma com o que ele tá assistindo, com o herói ou com o vilão, de alguma maneira, né? Ele tem que ter um traço que se assemelhe com algum traço daquele cara. E eu acho interessante isso, você trazer um super-herói com traços de problemas de adolescente, né? Que, na verdade, um super-herói provavelmente iria pra uma linha completamente diferente, sabe? A gente nem saberia se a mulher Hulk menstrua. Será que ela menstrua verde? É, essa é uma pergunta. Não, gente. Que horror. Houston, we have a problem. Mas, cara, eu piloto, eu acho legal esse tipo de coisa, sabe? E gostaria muito que fosse uma abordagem bem diferenciada da adolescência, sabe? Não aquela coisa tipo Turma da Mônica, jovem. E você, Roberto Duque Estrada? Cara, eu acho que a Marvel tá perdendo foco. É? Porque é o seguinte, a Marvel agora tudo é adolescente. Tudo tem versão adolescente, tudo tem a versão teen da Marvel. Eu li uma revista, inclusive vai ter um review no Matando o Robô Gigante, nice! Chamado Ultra 7 Dias. Se os ouvintes conhecerem, mandem e-mails falando. É desenhada ou feita por gêmeos? Isso. Ah, tá. Eu encontrei esses caras lá na Comic Con. Realmente são iguais. E eles abordam a vida da mulher, mas adulta mesmo, sabe? As dificuldades da heroína e tal, e elas são famosas. Agora, esse negócio de heroínas em adolescente, sabe o que me parece isso? Motivo pra ter um Smallville. Mas já tem Smallville, Roberto. Já existe. É, então, mas pra ter uma sériezinha só que Smallville é da Warner, né? Da DC. Então é motivo pra Marvel, cara, ganhar dinheiro em cima de uma... Eu não vejo, eu acho de respeito com os quadrinhos, mas tem gente que quer, né? Enfim, foda-se, eu só não gostei. Eu não consegui explicar por quê. Posso fazer um parênteses? O Roberto puxou Smallville, né? Acho que os ouvintes já sabem que eu odeio Smallville. Todos nós, acho que odiamos. O Smallville, ele, pra mim, ele é um mistério. É uma vergonha alheia, assim. Porque toda hora que passa a chamada do Smallville na Warner, ela, pra mim, parece pior. Antes era só o Clark Kent lá. Aí, daqui a pouco, começou a aparecer super-vilões. Aí, outro dia, apareceu o pai do super-homem, o Jonathan Kent, com super-poderes. É. Pai dele com super-poderes. Aí, outro dia, eu botei e estava o Jor-El, o pai verdadeiro do Kal-El, na Terra, vivo, falando com o Super-Homem. Aí, outro dia, essa foi a máxima. Chamada, tipo... Tonight on Smallville. Super Gêmeos ativar. É, então, o que que acontece? Super Gêmeos ativar. Somebody stop me! Cara, é impressionante como a série nunca acabou, né? E eles começaram a inserir o grupo de heróis. E botaram o Aquaman no começo, tanto que tentaram fazer uma série piloto do Aquaman e não deu certo, porque o personagem fez muito sucesso na série. E eles começaram a inserir heróis na série. Botaram o Arqueiro, botaram um monte de gente. O que que acontece? Mudou a produção da série e aí a galera que entrou nova falou, ó, chega dessa coisa, vamos levar... Tá na hora do Clark Kent ir pra Metrópolis. Levaram ele pra Metrópolis, ele já fez algumas aparições com a roupa original, azul e vermelha. E aí é que é o grande lance. E o vilão da série foi o Doomsday, o Apocalipse. Eu lembro disso, cara. Cara, fez muito sucesso. E agora já tem o Gladiador, tem o Super Gêmeos, tem um monte de gente, cara. A série tá... E assim, tá dando muita audiência e as pessoas estão vendo, estão gostando. Ai. Quem são essas pessoas que estão gostando de Smallville? Ouvintes! A gente tem um amigo que gosta. Ele gosta muito. Então, vamos fazer uma coisa? Por favor, coloquem nos comentários. Por que eu gosto de Smallville? Essa é a sua questão. Caro ouvinte, por que você gosta de Smallville? Olha, vocês não vão ser zoados. A gente garante que vocês não vão ser zoados. É, finalmente, você não vai ser sacaneado. Matopilota é uma coisa curiosa. Eu quero ouvir a opinião de vocês. A DC vai lançar o DC Universe Online. Um videogame, um MMORPG. Pro meu videogame você não vai jogar. Ah, é pra Play 3? Exato. PC eu mesmo. Também não ia jogar porque MMORPG não gosta dessa merda. Tá bom, vai, eu uso essa desculpa agora. Mas o que acontece? Vai ter o DC Universe Online e tal, vai ser uma espécie de WoW com super-heróis. Só que a DC anunciou que vai lançar uma revista chamada DC Universe Legends, que vai ser um quadrinho baseado nesse universo online. E o Dan Didio, aquele que todos nós amamos odiar, die, you son of a bitch, falou que sim, um dia o seu herói, quem sabe, pode aparecer nas páginas da revista. E... Diogo, você que é um cara que joga WoW, gosta muito de MMORPGs, você mata ou pilota essa ideia? Todo esse conceito da revista. Cara, eu piloto isso, eu acho muito legal, assim, como os ouvintes sabem, tô jogando WoW viciadamente, assim, não consigo parar de jogar essa porcaria. Cara, e quando eu não estou jogando, eu estou lendo as revistas do Warcraft, que devo dizer que são algumas muito interessantes, assim. E eu acho muito legal o fato de você identificar num gibi algo que você joga, ou seja, você faz parte da história no jogo, e quando você vai ler, você tá lendo sobre aquilo que você já passou, ou seja, você já vivenciou aquela história. Eu piloto, eu acho muito legal, cara. Eu concordo com o Didi. Eu acho isso muito bacana, você ter duas mídias que se intercalam. E ainda mais se tiver essa... Se não for uma promessa vazia de, pô, quem sabe seu personagem que se destacou no jogo aparece. Pô, isso vai dar muito, muito, muito, muita audiência, cara. Imagina você pensar, pô, vou fazer de tudo pro meu cara aparecer, porque quem sabe um dia não é desenhado. Eu acho isso muito foda, embora não curte MMORPG. E não concorde com... Pra mim não faz sentido um MMORPG cheio de super-herói. Todo mundo é super-herói na cidade? Ninguém é uma pessoa normal. Não, tem pessoas, os NPCs. Ah, mas tipo, quantas milhões de pessoas vão jogar o MMORPG? Aí você tem, tipo, vamos botar um número baixo. 1 milhão de super-heróis. Mas aí o princípio não é esse, cara. O princípio é do herói, não é nem do super-herói. Todo, por exemplo, RPG. No RPG, o herói, ele é um cara diferente de um humano comum. Ele não é só um humano comum. Isso no, tipo, D&D clássico, sabe? Você até um humano, cara, acima do nível. Pra quê? Justamente você se destacar e fazer as aventuras, conquistar e etc. É, bom, mas isso aí fica pra um episódio de videogames. Mas em relação à revista, eu piloto. Eu acho legal. E você, Roberto? Eu piloto. Eu mato, eu concordo com você, Afonso. Não faz sentido um MMORPG com 10 milhões de super-heróis. A não ser que houver a opção de você criar humana e aí pudesse participar de algo como a Shield. Uhum. É, aí eu já acho que você ia por um caminho diferente. Mas você ser herói, todo mundo vai querer ser herói. Você pode escolher ser amiguinho do Coringa ou ser amigo do Super-Homem, mas enfim, lançar revista, eu já piloto porque a mesma coisa com o jogo. Eu joguei muito Warcraft 1, 2 e 3. E eu li as histórias do Warcraft. Um amigo nosso tinha os livros de RPG do Warcraft e eu li toda aquela história. Eu joguei todos os jogos. Quando eu joguei o WoW, cara, eu chegava em lugares, assim, que eu ficava, sabe, olhando, assim, meu Deus. O que será que esse lugar tem de história? Não, né? Eu sabia a história do lugar. Ah, você sabia? Esse é que era o lance, sabe? Aqui aconteceu tal coisa, sabe? Essa é a estátua quebrada do templo do olho de Sargeras, sabe? Tem coisa... Isso é legal você explorar no quadrinho. Isso, é. Exatamente. E aí no quadrinho, cara, você vai ler a revista, não sei, aparece o Batman lutando contra o cara que destruiu o prédio, mas você participou daquela destruição daquele prédio. Entendi. E aí você tá vendo uma outra visão, uma outra ótica dentro daquele acontecido. Eu piloto essa ideia, por mais que seja do Danilo. Vamos ver se a gente faz um review? Não, vamos não. Não vamos não, né? Porra, aliás, vamos. Que você não vai jogar, eu vou. E aí? Ah, meu Deus. Agora o Meta Pilota rapidinho pra fechar e terminar, hein? Ninguém aguenta mais ouvir a gente falar de Homem-Aranha 4, porém os fãs querem Brian Michael Bendis, o roteirista do Homem-Aranha Ultimate, seja o roteirista do filme dirigido por Mark Webb, de 500 dias com ela, hein? Não é sem ela, não. Diogo, você mata ou pilota esse movimento dos fãs? Cara, o movimento dos fãs eu sempre apoio, eu acho que é muito saudável isso, né? Eu piloto. Movimento. Você quer o Brian Michael Bendis sendo o roteirista do filme do Homem-Aranha? Ah, meu amigo, eu não, cara. Eu prefiro Peter Jackson. Que isso, cara? Mas não pode ser... Uma resposta muito... Eu não sei o que falar, então tô falando qualquer merda, né, cara? Afonso, você mata ou pilota? Cara, eu piloto. Eu quero ver você pular... Não tem um axé assim, tosco? Eu quero ver você indolele. É, assim. Isso é Xuxa, meu amigo. Isso é Xuxa. Você é Xuxa? Ah, a Xuxa, qual o lance da Xuxa, né? Por que que ela ficava inventando esse palavreado bizarro? É do demônio. É a língua... É coisa ruim. É a língua do demônio? É. Será que lá embaixo se fala a língua do X? You've got mail, baby, yeah. 'Cause it's a pain, a distant. Olha os e-mails de quadrinhos cheirando, seu Afonso! E-mails de quadrinhos cheirando, foi isso que você falou? Não, chegando, rapaz. Chegando, tá, chegando tá. E cheirando, que nem pãozinho quente, né? Meu amigo Didi, vamos logo começar com o e-mail de uma pessoa muito cabriocárica e muito valérica, que é o Rafael Valério. Opa! O Valério falou o seguinte: fala matadores de dispositivos ou grupo de dispositivos eletromecânicos ou biomecânicos capazes de realizar trabalhos de maneira autômata, autônoma, pré-programada ou através de controle humano mais famosos do Brasil, ziu, ziu. Brasil! Estava por aqui ouvindo, navegando sem rumo pela internet, até que me deparo com o seguinte easter egg do Mozilla Firefox. E aí, Didi, é o seguinte, todos os ouvintes que estão ouvindo agora no computador, que usam o Firefox, abra ele, vai lá no campo de endereço e escrevam o seguinte agora. Não, mas antes disso, abra uma nova aba, senão vocês vão sair do site. É. Escrevam o seguinte, about, dois pontos, robots. Ele pergunta, seria um sinal de invasão? Acho bom vocês ficarem de olho. Não vamos falar o que, que tem não, Diogo. Deixa aí, mas vamos dizer que a gente tá de olho, a gente tá de olho. Estamos de olho, mas façam isso. Escreve lá no Mozilla, lá no Firefox. About robots. Muito bacana esse easter egg aí abaixo. Abraço pro Rafael. Seu Afonso Solano, recebemos um link muito legal do ouvinte Vander Luiz, cara. Veja só, o que, que ele tá falando aí? O que, que ele mandou? Ele mandou um link muito supimpa sobre a galeria de arte da qual o tema é He-Man. Diogo, essa é uma das galerias de arte mais fodas que eu já vi em toda a minha vida de internetico. Porque é o seguinte, é uma galeria só com quadros e pinturas e desenhos do mundo do He-Man. Cara, eu, Afonso, mesmo não tendo nenhuma qualidade artística, eu assim embaixo do que você acabou de falar... É muito foda, cara. Muito. São desenhos e quadros de vários estilos diferentes. Então vamos colocar aí embaixo pro pessoal dar uma olhada e se quiser comprar, hein? Dá pra comprar. Porra, eu tô... Vou convencer a Dona Maria aqui. Próximo e-mail do nosso amigo Paulo Amora, né? Precisa comentar alguma coisa sobre o nome dele? É um nome de fruta, né? Brincadeira, Paulo. Ele diz o seguinte, ele estava explicando sobre aquela coisa que falamos sobre a DC e a Marvel, aquela briga deles de rasgar a revista, que falamos no último episódio. Ele fala o seguinte, na verdade, a história das capas da DC é um pouco diferente do que vocês falaram. A Marvel acha que devido ao brinde que vinha nas revistas, que era um anel dos Lanternas Negros, os donos das comic shops estavam vendendo apenas os anéis e ficando com as revistas. Por que não, né? Consequentemente, aumentando o número de vendas, mas não o número de leitores. Para provar esse ponto e causar mimimi, a Marvel fez essa promoção entre aspas. Então tá aí a explicação um pouco mais acurada do amigo com o nome de fruta. Recebemos um outro e-mail aqui, meu amigo Afonso, no Cícero. Aê, pessoal! Aproveitando que é o episódio de quadrinhos, queria perguntar se alguém leu a revista Marvel Apresenta, número 45, O Imortal Punho de Ferro. Ela é boa? É só uma edição mesmo ou terei que comprar mais de uma para acompanhar a história toda? Se alguém puder responder, agradeço. Mandou um abraço aqui. E aí, Didi? Meu amigo Cícero, um ouvinte lá chamado Wagner, cara, até respondeu dizendo que começa na 35 e depois a gente vai para número 43... E fecha com a Marvel Apresenta 45. Que zona, porra. É, porque não fazer tudo um atrás do outro, né? Porra, confusão, cara. Mas vale a pena, Diogo, eu ler isso aí? Cara, vou dizer que, assim, não é nada sensacional, não achei nada absurdo, mas é uma boa revista, principalmente pra se ler no banheiro. Você caga com prazer e lendo uma coisa gostosinha. Nosso último e-mail de hoje é do nosso amigo dos Herculoides. Opa, mais um amigo. Sandor. Santor começa agredindo, falando: seus merdinhas, peguem leve na comédia. Estou no trabalho parecendo um louco, rindo alto. Fora que estou fazendo umas plantas, né? Ele deve ser arquiteto aqui, né? Ou jardineiro, né? Agora que estou fazendo umas plantas de umas escolas aqui. Se as criancinhas morrerem depois, a culpa é de vocês. Lembrei muito de vocês na semana passada. Eu estava autocadeando aqui no trabalho. Referência ao AutoCAD, né? Imagino eu. E botei um metalzinho básico para não ter que escutar as porcarias de asa de águia e chiclete com banana que os outros malditos aqui ouvem. Veja só o que, que o cara tem que se sujeitar, né? Tá trabalhando, fazendo um trabalho importante na escola pra criança, ouvindo asa de águia e chiclete com banana, né? É, ó, que sofrimento, né, cara? Que horror, cara. E aí ele completa dizendo que Rhapsody é incrível. Concordo. E assim embaixo, mesmo não tendo nenhum dom musical. Ele termina só dizendo que foi finalmente procurar e encontrou o All-Star Superman, que nós fizemos uma super recomendação, né, não, Didi? Ah, sim, cara. Sim, e você e o Roberto. Exatamente. Muito bom. Como sempre, as indicações do Matando Robô Gigante são perfeitas. Pelando o saco! E como perguntaram o nome completo de todo mundo pra ver quem tinha o nome maior, meu nome é Zandor Lejandro, tem um H antes. Cara, só uma pausa, ouvinte. Se preparem pro nome mais foda do mundo. Zandor Lejandro Gadelha de Carvalho, ou Caravalho, como ele botou, Gonzaga. Caraca, louco! Meu nome é grande, hein? Esse é o cara mais nobre do mundo. Um abraço para o Zandor e para todos os Herculoides. Diogo, sabe o que eu aprendi hoje no episódio de quadrinhos? Não sei, mas gostaria de saber. Falamos que Crepúsculo será adaptado para os quadrinhos, correto? Exatamente. Pois é, eu aprendi que é inevitável, em um futuro próximo, Edward versus Wolverine. No final, ele vai acabar matando o lobo, cara. Pô, não é possível. Não, melhor ainda, Edward versus Blade. É verdade, cara, a gente vai ter que aceitar isso e engolir, cara.